Tivemos uma semana bem cheia, que passou pela aprovação na Câmara da reforma trabalhista, pela greve geral na última sexta-feira. Mas hoje eu trago material literário publicado no meu site há um tempo. É o cordel Asas Negras e algumas poesias declamadas, fazendo deste episódio mais um Politicast Arte. Espero que você goste. De tanto esperar, fui notar enfim. A lua é um lar, não só para mim. Há um caranguejo no fundo da lua, de sonho e desejo, com medo flutua. É a vida que existe, onde não se espera. Seria tão triste haver só cratera. E assim muda o dia, resta descobrir. Sociável seria? Quer me destruir? Vida existe em todo canto de todo o universo. O infinito é muito extenso para não ter ninguém. De onde existe inteligência, com certeza tem. Quem sonhe, quem admire olhar para o vazio. Desde os tempos mais remotos isso se seguiu. Sentimentos despejados nesse céu nanquim. Sentimentos que, jogados, não encontram fim. Mas se juntam e criam vidas de tipos diversos. E assim nascem seres cósmicos da imensidão. Imortais e poderosos de brilho estelar. Dos planetas vão cuidando, pastores astrais. Esses deuses vivem longe dos pobres mortais. Ninguém vê, mas não espanta se você lembrar. Os do céu não têm costume de andar no chão. Lá se vai o último falcão. Chega ao chão mais uma pena torta. Depois de tanta perseguição, vai ao chão como uma folha morta. O céu muda a cor para abraçar seu querido filho, ora alado, que somente por poder voar já se encontra todo estraçalhado. Foi-se o tempo da inocente dança. Só silêncio sapateia o chão, transpassado por tão fria lança. Toda a luta por paz foi em vão. Já se foi a última esperança. Lá se foi o último falcão. Era uma casa simples no cerrado. O sol batia 5 na janela. Saí de um pro novo dia de trabalho. Saiu mora a barreira casa dela. E ainda dorme Clay, sono profundo. E Rink, seu irmão, no quarto junto. Um menino e uma moça donzela. A Clay despertará em um segundo. E Rink, pra aborrecer todo mundo. É dia e todo dia a vida é aquela. Dum, o pai de Clay, vive no campo, cortando lenha como um condenado. O Mora, sua mãe, dona de casa, trabalha lá também outro bocado. E Rink, seu irmão, ainda moleque, é um carro de corrimão sem breque. Brinca com tudo certo e tudo errado. E Clay sonha antes que a vida seque. Viver a aflição é o que consegue. E tempo pra viver tendo um bocado. Oh, que vida, Clay lamenta. Lá do topo da igreja, quer morrer, a dor aumenta, pois viver é o que deseja. Oh, que louco, o povo grita, lá do chão, olhando atrás. Vai pular, a gente aflita, ainda vem chegando mais. Oh, que vida, vida cruel, numa cidade interior. O que será, inferno ou céu? Poderia ser pior? Um brinquedo vai ao chão, lá da esquina, do outro lado. É o Rink, seu irmão, que a olha paralisado. Aves passeiam no azul, mas queria ir também, com asas de Irapuru, e bem rápido ir além. Mas a vida é uma prisão, com um braço machucado, está distante do chão, chora dali do telhado. No mundo sempre foi só, baixa a cabeça, descansa, fecha os olhos contra o sol, e vem aquela lembrança. Oh, Clays, a vida não é sempre ruim. Oh, Clays, amiga, não fique tão triste. Há muita coisa chata por aí, mas muita coisa boa também existe. E Andy, não se preocupe comigo. Sei que a vida é boa, mas não consigo ver isso mesmo quando a gente insiste. Oh, Clays, precisa de um ombro amigo. É só uma fase, ouço o que te digo. Verás um mundo bom se ainda não viste. E ele, sei, não quer me ver sofrer, mas esse sofrimento é que me ensina a viver essa vida ruim, viver. Sei que vou me afogar e a chuva é fina. Oh, Clays, para com isso, vou embora. Você é nova e linda, e agora? Pois sofrer desse jeito não combina. E Andy, sequer a rua lá fora. Não estou triste pra estar na moda. Tristeza é minha vida, dor é cinza. Nem mesmo minha amiga, mais amiga, entende o sofrimento que me mata. Que vá embora então, não a chamei. Vem porque quer, então vá, sua ingrata. Nem sei dizer de onde vem a tristeza. Só sei que contra ela não há defesa. Ela vem e se instala e me maltrata. Se a vida é uma lata de surpresa, trazendo algo de bom, tenho certeza. E alguém abriu primeiro a minha lata. E a Clays pelo mundo entristecida, olhando o rio verde, bicho e gente, buscando uma resposta sem saída. Chorando por saber, ninguém a entende. Nem seus pais, irmão ou quem mais tentasse. Nem seu amigo, mais ninguém da classe. Ninguém sabe sentir o que Clays sente. Como se um sonho estranho terminasse. O sol que queima forte a sua face lhe traz de supetão para o presente. A multidão se juntou, assiste a vida de Clays, cidade de interior, um assunto para os jornais. Não há quem suba na igreja, não há quem estenda a mão, mas isso ela não deseja, já sabe como eles são. Ó, vida cruel essa minha, pensa, não há esperança. Se é que isso ela tinha, o vento quente balança. E logo Clays se levanta, olhando toda essa gente, sua angústia nunca foi tanta. Olha ao redor novamente, será que eu estou louca? Diz ao olhar para o lado, ao ver com nitidez pouca, um jovem anjo amado, meu nome é Chado, meu pai. Ele no mesmo telhado, agachado aos poucos vem, de asas de um branco azulado. Pra Clays falta voz agora, de onde ele veio, de onde? Ele a segura e decola, levando Clays para longe. Nos braços desse anjo voa Clays. Que lindo anjo os céus me tem mandado. Muito além de onde estavam ele vai, até o porão de um lar abandonado. E o que agora restou para essa moça? Não há palavras mais, o choro ou força. Só o delírio de ao céu ter chegado. E como o sonho de uma jovem louca, o anjo lhe abraça e busca a boca, distantes de um mundo civilizado. E a dor se torna em êxtase no beijo, e os olhos fecham e escondem novo brilho, e a tristeza se transforma em desejo. Desejo de ser dele e possuí-lo. No seu pescoço a dor e ela deseja. São dentes que lhe cortam sem que veja. Língua, dentes, e o que mais faz sentido? E a força que era pouca já lhe deixa. Dormência e paz, mas a Clays não se queixa. E fecha os olhos pra jamais abri-los.